setor. A aeronave da Portão 01 da Avianca já foi pré-autorizada e tem uma aeronave da TAM, a sua retaguarda, que está e vai iniciar o táxi. Após os dois tráfegos, isso será autorizado. Salvador, tá 3455, tá na posição 8 para postivar cancionamento. Autorizado, chama táxi, tá 3455. Chama táxi, 3455. Decolado 34, controle 1 no 9, decimal 35, bom voo. 19, 35, boa noite, 9401. Boa noite, 9401, contato radar no decolagem, chegou 380. 380-9401. Solo Avianca Brasil 6310, acionado para o pushback. Assim que a aeronave da TAM iniciar o táxi, coordena a equipe de saúde para iniciar o seu pushback. O Avianca 6310. Afirmativo, após o TAM, inicia o pushback o Avianca Brasil 6310, coordenando com o solo. Solo Salvador TAM 3662 para o táxi, campeão 118, 2 horas e 56, autonomia alternativa é Fortaleza. Uno no 8, Fortaleza 256, táxi autorizado, direita alfa no fundo, esperado 10, torre em 118, decimal 6, ajuste 0014, tá 3662, bom voo. B14, direita alfa, 0186, é a torre, tá 3662, obrigado, bom trabalho. Autorizado Serra Vitor 366, descendo para o 040. São 3662 a linha e decola pistão no 0, vento no 70 graus 05 nós. Autorizado, olha aí, decolado pistão no 0, 3662. Alternado no 3325. 1288, alterna 1 no 3325, azul 4071. E nosso alternado Guarulhos com 3 horas e 15. 6 Guarulhos, 13 e 15, táxi autorizado, tá 3455, Juliette Alfa, esperando no 0, torre em 118, décimo 6. Ajusta no 014, tem um ótimo voo e uma boa noite. Oh, muito obrigado, sou Juliette Alfa, ponte espera 186, no 014 no ajuste, e um bom serviço a todos, obrigado. Até lá na sua escuta, 3455. Salvador, pronto, boa noite, FTL 157 Heavy, taxi level 203, down level 100, bound for arrival, wait out. Hotel Portugal 159, squawk identification clear, bound for arrival, down to flight level 050. Identifying down level 50, and we are Portugal 157, FTL 157. Faça velocidade, fica a critério. Quatro a gol, copia o controle. 304. Firmo, está autorizado a velocidade. Velocidade fica a critério. Ok, obrigado. 2603, chame Centro Recife, frequência 1288-3325. 288-3325. Boa noite, obrigado. Controle, boa noite, 3662, de novo contigo. Arapuca. Boa noite, 3662, contato radar decolagem, Sul 370. Subindo para 370 ou 3662. 9401, chame Centro Recife, frequências 1288-3325. 2883325-9401, obrigado. Aracaju. São Brasil, no 603, autorizado, táxi via Indy Alpha, no ponto de espera, 10, torre 1, no 8, decimal 6. Manchete 90, no 4, um ótimo voo, uma excelente noite. Aproveita minha terrinha, o avião 6390. Com certeza, vamos aproveitar pela Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, chama de 1086, avião 6390. Solo, Webjet 6727, possibilidade de iniciar o acionamento na presente posição? Bianca, já está iniciando o táxi com a equipe Solo para iniciar seu pushback e acionamento e reporte para o táxi, igual o Web 6727. Ok, coordenação vai iniciar após o viaco. Obrigado. Divertida na torre de TAP, o Papatango Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, desce e mantém o de voo 050. 050 para o Kilo Delta. Iniciando 345. Número 04, desce para 2500 pés, ajuste no 014. Reporte na final da RNAV. Contorando para 2500 no 014. Está no ponto de espera da 10, pronto o Avianca Brasil 6310 para a Torre de Salvador. Avianca 6310, ali mantém, pistão 10. Ali mantém na 10, Avianca Brasil 6310. São 3455, da colada do fato. Entendeu, só decolado, 3455. Salvador 3455, não compreendeu sua mensagem, poderia por gentileza repetir? Alô, boa noite, voo 3, 1889 para o Rio de Janeiro. 1889, Galeão 360. Informação em curso agora, Bravo, mantendo a minha escuta e aguarde. Coordenação. Aguardando, vamos escutar Bravo agora. Táxi, o Objeto 6727, com 112 a bordo, 3 horas de autonomia, Altena Brasil. 3.000. Dados copiados, táxi autorizado, direita, alfa, ponto espera, dá no zero, torre 1 no 8, decimal 6, ajusta no 0, não 4, bom voo e um excelente tempo. Táxi, direita, ponto espera no 0, 18.6, 67, obrigado, bom dia. 6310 na escuta? Prossiga na sua escuta, alinhado e pronto na 110. Avianca 6310, livre decolagem, pista 110, vento no 50 graus, 05 nós. Iniciando, Avianca Brasil 6310. 2 Amador, boa noite, Webjet 6727, ponto de espera 10. Boa noite, Webjet 6727, mantém o ponto de espera. Manterá ponto de espera 6727. 7727, correção, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter, pistão no zero, 6727. Passou 366, tá mais travado. Fundo 604, continue a aproximação, guardando autorização de pouso, informa os primeiros 90 metros fechados. Sente, guardando. Fica 6310, decolar 245, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Autorização para Fortaleza, nível 370. Controle Salvador, boa noite, Avianca Brasil 6310. Sim, o seu plano não se encontra conosco, assim que ele aparecer no sistema, ele coordenar e retorna para a cópia. Ok, confirmando, falta apenas 14 minutos para o call fora aqui. Gente, estou ciente. Pode mandar 6727. Livre pouso, pista 110, informa os primeiros 90 metros fechados, o vento no 60 graus, 05 nós. Livre pouso, 90, 604. Jet 6727, decolado aos 47, controle 119, decimal 35, bom voo. 3567, obrigado, boa noite. Foi Salvador, boa noite, Webjet 6727, Sérgio, boa noite. Jet 6727, contato radar, sobe, mantém nível de voo 340. Para o 340, vigilância 6727. Portugal 157, descendo 2000 feet, altimeter 710, 14. Go down 2000, 29014, Portugal 157. Ou no 889, quanto cópia? Pronto. Com 989 autorizado, Salvador Galeão, 360, aerovia 214. Decolada 10, curva direita, subida da aero, transição Blaze. Código 5150, transponder, frequência do controle 199.35, torre 198.6. Autorizado 360, da aero, Blaze, curva direita, subida 14 para o dia. 5150-1935-186-3325. 3325, 158, puxa acionamento na posição 62. Afirmativo. Pode iniciar o puxa enquanto confirma, senhor? Tá no portão 62, confirme? Afirmo. Autorizado. O TAM 358 pushback. Acionamento é autorizado também para Fortaleza 370, aerovia 2119. Decola da 10, curva esquerda após, subida mesmo, transição Froti, código 5153, frequência do controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6. Ok, 370, Fortaleza, uniforme Zulu Proase, decolada 10 com curva esquerda, Momo Frot, na saída 5153, transponder 1935, controle 1862, a torre está 3858. Correto, 358, chama para o táxi. Chama na táxi, obrigado. Salvador, boa noite, na 604, livrou. It's the final approach, runway 10, glide slope is out of set. Okay, understand, clear to intercept the final runway 10, we copy the glide slope in operative approach to 157. Avianca Brasil 6310, chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. 12685, alternativa? 12545. 2545, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, approach Brazil, good evening, WestJet 6748, we got a Bravo information, maintain level 150. Jet 4676. Correct. 6748. Scott ident and descent flight level 050, my arrival. Okay, my arrival is jump 50, 6748. Olha, o filho de Alta solicita a mudança de plano e prosseguir da presente rotatória. Direita rotatória autorizado, desce no 1500 pés, quilo delta. 1500 para o Vitor, quilo delta. Ajuste no 014, Vitor, quilo delta. Teste, 0014. Ciente, mantém a posição e aguarde a autorização. Gol 989. Guardando. Não, foi gol. Corrigindo. Solo, Salvador, até 3152, ciente da informação Bravo. Propõe nível 330 para Recife. Fala. 3152, Salvador, Recife. Mantendo a minha escuta, seu plano não se encontra conosco. Assim que eu tiver essa autorização, eu retorno para o senhor. Escuta, tá 3152. 727, boa noite. Field to land, wind 170 degrees, 05 knots. Clear line, runway 10, copy, that's 157. Auto taxi, 3858, 83 a bordo, alterna Teresina com 4 horas de 10. 3858, autorizado táxi via expansão Juliette Alfa, ponto esperando no 0, chamar a torre 198, decimal 6. O ajuste no 04, tem um bom voo. Dica 2, Juliette Alfa, ponto esperando 286, 3858, obrigado. Voo 1889, após o Airbus passar a retaguarda, coordena a equipe de solo para iniciar seu pushback e acionamento. Positivo, após voltamos a passar na retal, quarta, tá lindo com 8 e 9. Solo 4, reporte na final da pista no 0 sem glide. A report on final was 6748. T04, após prosseguir táxi via Índia para o portão 02. Índia, portão 2, na 604. Controle, o Papatango, Victor Kilo Delta, visual com aeródromo. Kilo Delta, torre 98, decimal 62, amplo. 10686, o Papatango, Victor Kilo Delta, grato. Hã? Torre Salvador, boa noite, Papatango, Victor Kilo Delta, na prova da rotatória. Kilo Delta, reporte final de 3 milhas, 17. Change, reportar final de 3 milhas da 17, o Kilo Delta. Boa noite, torre, rotar 3858, tá pronto na alta. Salvador, boa noite, é o Rio, 9642. Rio 9642, acione identificação dessa via bomb, ajuste no 0 no 4. Via bomb, identificação. Salvador para Recife, pela terra do mundo, nível 330 autorizado, Aerovia Peru 58. Decolada no zero, curva à esquerda, pós subida Pucca, transição Aracaju, código 51154, frequência do controle em 1 no 9.35, torre em 1 no 8.6. Então somos autorizados então, 330 Recife, Peru 58, decolada no zero com curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, 51154 no transponder. Controle de saída 11935 e a torre 1186, 3152. Correto, portão 03, chamando para o pushback, esse maneiro. Matheus, estamos no 3, chamando eles para o pushback 3152. Onde é melhor? Salvo de Salvador, boa noite, oficial 157, no Yaron Alpha. Portugal 157, continue o taxi, and report before taxi Juliet. Senhor, call the Fort Juliet, FK157. Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta, livre pouso, pista 107. Vento no 80 graus, 05 nós. Livre pouso para o Vitor, Kilo Delta. 8258, Decolar 259, controle 119, decimal 35, bom voo. Decolar 35, boa noite. Estamos ficando assim de identificação, nível 100, chamando ideal de descida. Foi pro da posição pelo para interceptar a chegada bom. Ok, está na ideia de descida possível na prova de emergência para um cancelamento posterior e posicionamento 7. Sente pro do VOR autorizado, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, Golf Tango. 3.014, está ciente da Bravo Oscar, Golf Tango. Vitor Kilo Delta Sol 0000, boa noite, Oscar. To 118.6. 118.6, 6748. Salvador, boa noite, tá 3850 decolado. 3858, contato radar, Fado 370, serviço de vigilância. 3850. O 350 podia coordenar pro de frota, então? Aguarde. Objeto 675, correction, objeto 6748, clear to land runway 10, the wind 170 degrees, 05 knots, the first 90 meters closes. Affirm, clear to land, objeto 6748. Nono 889, táxi autorizado, Juliette, Alfa, no ponto de espera, nono 0, torre 1, nono 8, decimal 6, o ajuste no 0, no 4. Seu bom voo, é boa noite. Boa senhora, com certeza. Traço posição de 1 hora, 14 milhas de deslocamento sul, 727, livrando 085 em descida. Positivo, tem o tráfego no visual e no ticket. É, conseguiu, se tivesse coordenado a frota, a gente ia ficar bem afastado dos dois tráfegos, né? Qual foi o ideal para a frota, senhor? Minutinho, senhor. Segura no reto. Para o ideal agora, seria 023, senhor. Sente. Cinquenta pro Efrat. Pronto, obrigado. Salvador 131, 52 para o táxi. O PAD é 1 no